Rio Sul Rádio. Notícia. O perfil oficial de Olavo de Carvalho publicou nessa madrugada uma nota de falecimento. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nascido em 1947, faleceu essa madrugada. Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. O professor deixa a esposa Roxane, 8 filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor. Olavo de Carvalho nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 29 de abril de 1947. Era considerado um representante do conservadorismo no Brasil, de extrema influência entre os jovens. Desde 2005 vivia em Richmond, Virgínia, Estados Unidos. Dentre suas várias obras, em 1996, publicou O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, no qual criticou duramente o meio cultural e intelectual brasileiro. A obra recebeu elogios do jornalista Paulo Francis e do economista Roberto Campos, que classificou Olavo como filósofo de grande erudição. Debateu com o russo Alexander Dugin, cientista político conselheiro do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e principal ideólogo do eurasianismo sobre a nova ordem mundial, gerando em 2012 o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. O ensaísta libertariano romeno Horia Roman Patapievich elogiou muito a postura e os argumentos de Olavo no debate, considerando sua réplica brilhante. Em 2013, publicou O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O livro é um apanhado de 193 artigos escritos por ele de 1997 até 2013, ano em que foi lançado e vendeu algo próximo de 320 mil exemplares, recebendo elogios de vários jornalistas. Dentre as vozes mais altas e eloquentes, Olavo de Carvalho poderia se considerar solitário. Apesar de milhares de seguidores em suas redes sociais, como YouTube, Facebook, Twitter, a velha imprensa e demais veículos contaminados não lhe davam o devido valor. Ele foi um grande crítico do pensamento coletivo nacional. De acordo com seu pensamento, a cultura brasileira, orientada sobretudo para a autodefinição da especificidade, inclina-se a supervalorizar o popular, o antropológico e o documental, acima do que chama de valores supratemporais. Em um debate em 1998, Carvalho afirmou que os mesmos que defendem o relativismo moral também possuem forte indignação moral e que, apesar de sua desvalorização no campo intelectual, no campo emocional, as pessoas estão fortemente apegadas à ideia de moral. Era frequentemente citado pela imprensa como um guru intelectual de Jair Bolsonaro e dos filhos do presidente, mas rejeitava essa classificação. O cineasta pernambucano Josias Teófilo dirigiu um filme que aborda a vida doméstica, biografia e visão de mundo de Olavo de Carvalho. O longa-metragem O Jardim das Aflições, título retirado de um de seus livros, contou com a produção de Matheus Batso e direção de fotografia de Daniel Aragão. O filme foi inteiramente realizado com recursos captados através de financiamento coletivo e lançou em 2017. Ao todo, foram quase 3 mil doadores e arrecadação de R$320 mil. No Festival CinePE, realizado de 27 de junho a 3 de julho de 2017, O Jardim das Aflições foi premiado em 3 categorias: Melhor Montagem, Júri Popular e Melhor Filme. A família de Olavo de Carvalho divulgou em suas redes sociais o seu falecimento, ocorrido em 24 de janeiro de 2022, 8 dias após ele ser diagnosticado com Covid-19. As causas não foram divulgadas pela família, apenas era de conhecimento público a informação de seu contágio pela Covid-19. Este que vos fala respondeu o Twitter da família da seguinte maneira: lamento muito a perda. Do seu jeito, ele fez as pessoas descobrirem que haviam engrenagens em suas próprias cabeças e que elas podiam girar em favor de outra, que girava em favor de outra. Ele pelo menos provocou a lógica em milhares de pessoas. Nasceu para fazer diferença e fez. Mais notícias a qualquer momento durante a programação da Rio Sul Rádio ou no riosulradio.com/notícia. Rio Sul Rádio. Notícia.